Viver sem ti não tem sentido verdadeiro. É como a noite sem luar, sem esperança de nascer um novo amanhecer. Baseball.